Mais, mais, mais, mais, sempre mais. Mais, mais, mais, sempre mais. Mundo precisa de paz, pessoas que fazem mais, que se misturem um pouco mais, se ligando sempre mais. Sempre mais, se ligando mais, se ligando sempre mais, sempre mais. Falar mais e ouvir mais, sempre mais, viver mais. Falar mais e ouvir mais. Que se misture um pouco mais, se ligando sempre mais, se ligando sempre mais, se ligando mais, se ligando sempre mais. Falar mais e ouvir mais, sempre mais, viver. Pessoas que fazem mais, que se misturem um pouco mais, se ligando sempre mais, se ligando sempre mais, se ligando mais, se ligando sempre mais, sempre mais. Mundo precisa de paz, pessoas que fazem mais, que se misturem um pouco mais, se ligando sempre mais, se ligando sempre mais, se ligando mais, se ligando sempre mais. mais, sempre mais. Pode mais.